Pelo menos 3 para Brasília, eu tenho o 360 aprovado, Sierra correto, pronto, cópia. Bom, número 3 autorizado para Sierra, Bravo, Bravo Romeu, via para o Zulu 17 a nível de voo 360. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida Arbor, após Arbor voa Elefa. Controle 120, decimal 8. Transponder 50, 15, gol número 3. Autorizado para Brasília, via Upper Zulu 17, Arbor Elefa, decola da 10 com curva direita, 120.8 é o controle, transponder 50, 15, gol 1693. 5015, contagiamento correto no 613, portão 4, chama de push back acionamento. Chamada abre a. Zero, livre descida 0051, clock ident. Descent to 4000 feet, altimetro 71014. Controle acionário na 310, só tá voando uma área de presente. Tá 3858, chama centro, chama torre, frequência 11895, complete final ILS. 11895, tá 3858, obrigado, boa noite. Rodagem. É, 3102, né? Tá voando mal. Gente. Autorizado o pouso, pista no 0, 090 graus, 089. Autorizado o pouso no 0, TA 3858. Terra aqui no Índia, acione identificação, chegada Mari, desse mantém o 060. TAM 3197, chama o centro Recife, frequência 2545, Alternativa 2685. 2545, 2685, Recife, 3197, boa. Gente, Mike Eco Bravo, o seu plano ainda está válido de acordo com a informação da torre? No pátio 5 para acionamento, por gentileza, a torre 7295, Bravo. Afirma, 1295. War clear 4000 feet, sir. Sending 4000 feet there, is that okay? 5-1. Gente, mantém até a etapa. Vai manter até a etapa, para na 3. autorizado a alinhar e manter a pista 17. Speed? I'm attending 240. Reduce to 210 knots and turn the right, head 230, redirect for speed. Reduce to 210 and heading 230 radar vector for ILS. Zero, 2000 pés autorizado, ajuste 10 no 2. Reporte na final da pista 10. Cuidado, fica para 2000 pés, com 1012, reporte estabilizado, final 10, 63 no 0. Erra Kilo Índia, desde que mantém o 050. Aqui no Índia, vetor radar sequenciamento, voe comprou a 020, fica limitado pelo LOC. Eu vou ser o número 3 na aproximação. Patango, Mike Eco Bravo, autorizado a decolar, 080 graus, 109. Sending 2000 feet, QNH1012, on heading 230. Azul 851, turn left, head 150, clear to intercept the final approach. Turning left, heading 150, clear to intercept the approach, I will report to you when done. Serra Kilo Índia, desça para 3000 pés, ajuste 10 no 2. Serra Kilo Índia, desça para 3000 pés. 3000 pés, Serra Kilo Índia. Decolou 5-3, chame o controle, Papatango, Mike Eco Bravo. Decolado 5-3, vai chamar o controle 128, Mike Eco Bravo. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, cenário 6310, estabilizado, visual com o campo. Boa noite, chamei passando sim. Tá passando estrada, né? 310. Da final, pista 10. Direita 060, descendo para 2000, reportará a estabilidade. Salvador Tower, Arizona 851, boa noite. Establish on ILS, runway 10. Boa Roger, you are number 2 for approach. Report passing Cimber radio beacon. Report passing Papa Star, Nacional 6310. Goro 398, ação de identificação, chegada Mari, desse Mateus 050. 050 na Mari, Goro 398. Tem um ponto de espera. Mantém, 885. Confirme, Palmas, Sierra Bravo, Papá Juliette. Afirmo. Copiado, número 3, autorizado, táxi direito, ponto de espera 0, justo 012. No ponto de espera, chame torre na frequência 118.95, número 3, tem um bom voo, senhor. Tá passando, lá, senhor, vai ficar bom trabalho. Autorizado Alfa, chama ingresso para Juliette. Autorizado Alfa, chama ingresso para Juliette, 6310. A correção, 6310, autorizado Alfa e Juliette para o portão 62. Autorizado Alfa e Juliette para 62, 6310. Passando Cimbra. Terra Quilo Índia, chame passando Cimbra. Papapá, Terra Quilo Índia, Torre Salvador. Prossiga, só escuta. Chame passando Cimbra. Reportará Cimbra, Terra Quilo Índia. Gol no 885, autorizado a linha e manter. E mantenho no 885. Senhor, por gentileza, poderia confirmar para o Sierra Quilo Índia o vento? 080 graus, 099. Afirmativa, a intenção nossa é passando o externo, se autorizar, faz uma base pela direita para a pista 17. Tá, e a pista 17 se precisa. Copiado, pátio 5, pista 17, o senhor está pronto para a cópia? Informação em curso, Sierra? Pronto, ciente. Papa Romeu, November Charlie Juliet, autorizado para Sierra Bravo Romeu Foxtrot, via Truísca 58, nível de voo 370. Pista em Ozono 7, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120.8, responde 5443, Papa Romeu, November Charlie Juliet. Quatro três, cotejamento correto, November Charlie Juliet. Confirme, por gentileza, pessoas a bordo, autonomia e alternativa. Está com 9 a bordo, 4 de autonomia, alterna Natal. Copiado, Natal 09, 4 horas, no pátio 5 para acionamento, táxi e decolagem, por gentileza. Chame torre na frequência 118.95, November Charlie Juliet, tem um bom voo. Obrigado. Salvador Ground, Source 851. 5 para acionar. Liga acionar. Beleza. Romeu 3, autorizado a linha e mantém. Ele ali mantém a 1-0, número 3. Aquilo indo está de base pela direita para a final da 1-7. Já que jogo para a final. Gente, acuse com o trem embaixo travado. Já abaixado travado, será aquilo indo? Já está? Afirmativo. Livre pouso, pista 17, 080 graus, 099. Sim, livre pouso da 17, será que vem? For stand 11, with the follow me, for stage 51. Register, the follow me is going to have to be followed, F, correction, when you are being gate 08, okay? Copy, no, beam gate 08, for stage 51. And we will forget by a Juliet. Roger. O 885 decolou 02, chame o controle, 120.8. 08, boa. É você que tá cantando, ou é 5 contato radar, sada 360, vigilante. Sada 360, com 985. No solo 04. Backtrack autorizado, confirma o local de estacionamento. Livre táxi para aero staff. 1613, autorizado, decolar 090 graus 099. Decolar então no 093. Sola do Papá Romeu Lavena, Charles Neves, 2 H da Aero. 8 a bordo para o aguarde pro táxi ter uma aeronave em sentido contrário. Decolou 06, chame o controle, gol no 603. 208 graus, gol no 603. Olá, gol no 603, boa noite. Gol no 603, contato radar, sobretório nível 360, sempre ser vigilante. Para o 360 na boa, leva gol no 603. Entendi, repita, por favor. É. Ah, feliz ano novo. Oi, papai, Rodrigo Alberto, Ricardo Grécia, desde aí da Unitax, aeronave, só para o contato. Unitax, chame na papá para o ingresso. Chamarei papá para o ingresso. Papá Romeu, November Carlos Papá, é prosseguir pela pista 1, papá. Livre alinhar e manter, ingresso pela pista, 1-7. Ingresso pela pista, alinhar e manter. Final ILS, gol no 398. Gol 398, complete final, chame torre em 1-895. Torre 1895, obrigado. Torre Salvador, boa noite, Bono 398, uma milha para o externo, baixada travada. Consciente, chame final normal. Uma final, 2685. 2545-2685, boa noite, bom trabalho. Boa noite. Controle. Salvador, muito boa noite, voo 1604, acione informação Terra, vai atingir agora 1650. Voo 1604, acione identificação, chegada Mare, esse mantém o 050. Identificando, chegada Mare, descendo até o 050, solicita agora para o Itapi. Voo 604, autorizado Recife, dia 350, aprovado, pronto, cópia? Pronto, cópia, senhor. Fechando a 310, autorizado para Sierra Brava, Romeu, Foxtrot, a priority 58, nível de voo 350. Decolando a pista no zero, primeira curva à esquerda, subida Fuca, transição Caju. Controle 120, decimal 8, acena 5040, fechando a 310. Autorizado 350 para Recife, via priority 58, decolando a pista 10, curva à esquerda. A saída Puca Caju, controle 1208, acena 5040, acionário 6310. Correto, senhor, portão 612, chamei pushback, acionamento. Chamará. Solo 398, boa noite, livrou. Boa noite, 398, Alfa, autorizado, chama ingresso na Juliette. Alfa, chama ingresso na Juliette, 398. Chame o controle em 120 decimal 8, novembro, Charlie Juliette. Controle 108, Juliette. November Charlie Juliet. No lock complete final, chame torre no 8.95, voo no 604. 8.95, obrigado, boa noite. Boa noite. E Salvador, muito boa noite, voo no 604, está estabilizado no localizador. Passou a posição e está visual. Sim, a gente chama passando sim. Aí, chamará passando Simbra Gol 1 no 604. Controle Salvador, muito boa noite, 352 18, sem informação, você já perdeu o contato com o centro Recife, está no ideal de descida. Desce, mantém nível 050, pro Edmar, chegada Mar, 52 18. Pro Edmar, 050, 352 18. 3000, Passaredo. Passaredo 2224, livre LS, acuse localizador, redução 200 nós. Reduzindo livre LS, repórter. Trem baixo travado? Afirmo, baixo travado. Autorizado pouso, 080 graus, 109. Autorizado pouso, pista no 0, voo no 604. Informação em curso é Tango. O 370 tem aprovado para Natal, chefe da Tango Protoca. Pronto para 3662. 3662 autorizado para Sierra Bravo, November Tango, via para o Zulu 10, nível de voo 370. Pista em uso no 0, primeira curva à esquerda, subida Pucas, transição Zipar. Controle 120.8, transponder 5043, 3662. 3662 está autorizado 370 para Natal, Bahia, Upper Zulu 190, decola por 190, curva esquerda, tenda pública, penalização de Maio, 120, decimal 8, 0, 4, 3. 5043, cotejamento correto, até 3662. Chame pronto para o posicionamento, portão 1. Então, na fase do posicionamento, 3662. Confirme. Autoriza para o Itape. Vou vetorar para final, pistão 0, curva à esquerda, vou ir na proa 0625, nesta proa intercepto localizador, indo para 2000 pés. 5218. Muito obrigado, 0625, 2000 pés, nessa proa intercepto lock, 5218. Alô, Salvador, boa noite, igual 1604 de proa na taxa em Foxtrot. Está na frequência da torre ainda. Oh, desculpa. Paulo Fortaleza, Paulo Salvador, boa noite, bom, no 604, Librona, Taxi em Fox Trot. No 604, autorizado via Alfa e Juliette, portão 02. Via Alfa, Juliette, portão 2, gol no 604. Do boa noite, Altan 3858, formação Tango. Altan 3858, informação Tango correta, 370. Eu tenho aprovado para Fortaleza, urgência pronta para Copa. Afirmativo. Altan 3858, autorizado para Sierra Brava, Foxtrot, Zulu, Viapra Zulu 19, nível de voo 370. Fizem uso no zero, primeira curva à esquerda, subida Momo. Transição Fruti, controle 120, decimal 8, transponder 5044, TAN 3858. Matinho 370, 20 Fortaleza, pelo 19, decola da 10 com curva à esquerda, após da Momo Frote, 1208, 5044, transponder TAN 3858. 5044, protegimento correto, TAN 3858, portão 3, chame então para o pushback, acionamento. Maravilha. Sou portão 1 no Ciente, em coordenação com a equipe de solo, senhor. Foi autorizado um Boeing da Gol parquear no portão 02 à sua esquerda. Coordenação com a equipe de solo, assim que o mesmo parquear, o senhor tem livre pushback e acionamento do portão 1, no chame pronto para o táxi, TAN 3062. Bem-vindo, são os 30, direito 219, salve. Obrigado, já 2224 para frente. Paulo Salvador, boa noite, passarelo 2224, levou na sua escuta. Passarelo 2224, autorizado táxis via Alfa e Juliette, ingressa à esquerda no pátio 3, atento ao sinalizador daquele pátio, passarelo 2224. Alfa Juliette, já estará no 3. E estará atento aos sinalizadores da CGA 2224 para a tarefa. 218 fez desvio à esquerda? Confirme. Tá fazendo desvio à esquerda? Negativo, senhor. Não entendi, confirme. Negativo, senhor. Perdão, nós fizemos um desvio aqui de 3 graus, mas estamos retornando a 065. Perdão. Pode curvar à direita na 80, 90, interceptar lá. Ciente, o 52 e no 8. 9 tá com a Tango, autorização, Galeão. Tango correta, 1889, 360, tem aprovado, Galeão, pronto, cópia. 489. 1889, autorizado para Sierra Bravo Golf Lima, via Zulu 10 até SMAP, após direto posição Lufto, após direto Barbacena, nível de voo 360, pista em uso no zero, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 120 decimal 8, transponder 5046, gol no 889. Tec 889, está autorizado Galeão, nível 360, via Pêndulo 1-0, SMAP, Lúcio e Barbacena. Recorda 1-0, curva direita, na Dael, Leda Brit. 208, controle, 5406 no transponder, gol no 889. 5046, senhor. 5046, 889. Correto, 1-889, chama pronto para o push para questionamento, senhor. Vai chamar 889. Doutor, é o TRIP 5218. Prossiga. Só para ficar registrado, nós interceptamos o lock falso à esquerda, em torno de 25 graus, ficamos à esquerda visual com a pista, claro, e agora sim está retornando ao eixo, ok? Só para ficar registrado aí, dá 25 graus à esquerda um lock falso. Pegou então o lóbulo falso do localizador, né? Afirmo, e ele retornou para a rota após uma milha, aí ele retornou com voo à direita e vai retornar para a rota. Ok. Completa final, pista 10, torre no 895. Ciente, o 5218, grato, boa noite. Boa noite, o TRIP 5218, fui LS, baixou e travou. Ciente, pista livre, posto autorizado. TRIP 5218, vento de 090 graus com 9 mesh. Ciente, 5218. Direcionamento da 3858 no 03. 3858, portão 3, aguarde aproximadamente 3 minutos para o posicionamento, senhor. Aguardando até 3858. Solo 6300 da Oceaneira, acionado, pronto para o táxi. Informa 151 a bordo, temos 3 horas e 20 autonomia, alternando o Natal. 1-5-1-3-20 Natal, Oceanema 3-1-0, tem táxi aprovado via Pátio em Índia, até o ponto de espera pista no zero, ajuste padrão. No ponto de espera, chame torre na frequência 118.95.63-0, tem um bom voo. Afirmativo Pátio, de aprovado táxi, no ponto de espera, torre 118.95, ajuste agora padrão 6-3-0. 3858, em coordenação com a equipe de solo, foi autorizado um Alfa 320 da Avianca passar a cauda em direção ao ponto de espera pista no zero. Assim que o mesmo livrar o pátio principal, o senhor tem livre pushback acionamento, chame táxi, está 3858. Aqui é o Avianca de pushback, 3858. 3662, boa noite, 662, Foz da Terra, Lima tem. Se Lima tem, após o tráfego da 3662. Salva 39, bem-vindo a Ligrão 219, salve. 219, Ligrão.